Você que se encontra aí de cabeça baixa, muita fé, rapaz. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que as possibilidades para quem vive em nossas periferias são poucas. O erro do crime, o tiro, o queima da boca. Veja mais uma mãe que chora a perda do seu filho. É mais um olhar que acaba um pouco do seu brilho. No dia seguinte, tem mais uma mãe triste, chorando, lamentando e se perguntando o que terá feito no passado pra hoje pagar de tantos erros. É, irmão, mais uma cruz pra carregar e só uma Dona Maria pra sustentar. Então me diz até quando isso vai durar. Verdade, verdade. Tô chegando. É complicado, eu sei que é complicado. E só quem mora na favela sabe disso, irmão matando irmão, fazendo como o diabo gosta, se afundando, cavando a sua própria cova. É foda, foda. Eu já passei por isso, enfrentar o perigo, bater de frente com o inimigo, escapar, tentar sorte, pois aqui é difícil. Tem que saber viver, porque senão tá fudido. A vida não é bela, pra quem mora na favela, onde é obrigado entrar no crime pra ter comida na panela. Mas quanto já se foram por causa do crime, sai, quem quer passar fome? Quer sofrer na tela? Muito sangue chorou aqui nessa terra. Muito suor escorreu com a esperança de vencer essa guerra. Mas eu não desisto, persisto, insisto. Sou guerreiro nordestino desde menino. Eu falo sério e mais além é que eu quero. Não espero o fim do sofrimento e a dor, seja onde for, para que possam sobreviver. Mudou sem ódio, sem rancor. Muito amor, muito amor. Muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, sobrevivi nessa guerra, me esquivei do crime que destruiu várias vidas. Deixou sem saída, uma esperança perdida no mundo. Mas não me entreguei, tô vivo. Em cada barraco, em cada família, e na senhora que carrega no peito a esperança e não desacredita. No moleque sem sorte, vacilou, foi pro bote, mas no final, corpo no chão, a vela acesa e o sangue derramado. Meu povo sofre, mas resiste. Periferia chora, mas porque você insiste, persiste, cometendo os mesmos vacilos. Delírio na madruga, não me entrega. Eu já conheço esse filme na tela. O sofrimento ao vivo de quem sobreviveu na guerra, de quem perdeu um filho pro crime, pras drogas, as tretas no fim de semana, pro bang bang. Quantos sonhos na lama, várias famílias sem estrutura, nas esquinas as loucuras. Sente o drama, sente o drama, sente o drama, sente o drama. Muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, se compromisso tiver, vai na fé, vencerá a guerra que é esperada e que todos querem ganhar, conquistar, encontrar na vida um bom lugar, saúde em primeiro lugar e felicidade, dinheiro a consequência, viver com dignidade. Mas só que na verdade, realidade é outra. E o trampo que me encaixa é o 5, 7, ou então tá lá na boca. E tem de 5, tem de 10, cê paga até com a roupa. Atitude é louca, mas só pra quem tem. Moleque não cochila, vê só se os homens vêm. Semana passada que morreu um molequinho, ninguém sabe quem foi, sobe mais um aviãozinho. E no meio de tanta confusão me sinto só mais um pretinho, de canto aos prantos, quase sempre sozinho. Uma infância triste vem na mente, nordeste na valente. A jornada da guerreira, quebrada Santa Cruz na subida da ladeira. Dia de treta e no pé da sepultura, na porta da cadeia e sempre a pele preta. Sempre a pele preta. Muita cena de horror aqui na quebra, na quebra. Lágrima e dor aqui não seca, não seca. Mas não limitou, não me calou. Oh, mas não limitou, não me calou. Oh, falou, mas não limitou, não me calou. Muita cena de horror aqui na quebra, lágrima e dor aqui não seca, mas não limitou, não me calou, mas não limitou, não me calou.